o eminente conferencista baiano, citando uma passagem onde Leon Tolstói, o grande gênio da humanidade, que dizem que tinha um QI de 190, ou seja, muito acima da média, quase o dobro da média do quociente de inteligência, que é 100 nas pessoas medianas. Dizem que Leon Tolstói aprendeu Esperanto em apenas 2 horas. Certamente já deveria ter conhecido essa língua no mundo espiritual para assim consegui-lo. E nós vamos nos recordar de uma passagem quando Leon Tolstói estava caminhando depois de sair da academia e viu diante de si um mendigo que lhe pediu algum dinheiro para lhe ajudar. Leon Tolstói disse: olha, meu amigo, eu não tenho dinheiro aqui, mas eu sou um cientista e eu quero lhe dizer que eu preciso muito da sua ajuda e posso lhe retribuir financeiramente. Seu problema não é dinheiro? É, o meu problema é dinheiro. Pois olha, eu estou vendo aqui que você é saudável e nós estamos precisando muito nas nossas pesquisas científicas de um braço humano. Você se submeteria a uma cirurgia com anestesia, você não sentiria nada, e eu lhe daria em retribuição 10 mil rublos, uma expressiva quantia, para que você passe o resto da sua vida, em perfeito conforto, com alimento, com dinheiro suficiente, até o final dos dias. O mendigo olhou para ele e ficou sem entender direito aquela proposta, mas disse que não. Leon Tolstói disse: olha, eu estou vendo aqui também que você está em boas condições físicas, então eu queria lhe dizer que eu pago pelas suas 2 pernas. Nós também estamos precisando de 2 pernas humanas nas nossas experiências científicas. Eu pago para você 20 mil rublos pelas suas 2 pernas. Você ganhará uma cadeira de rodas elétrica, assistência de enfermeira, e com esse dinheiro você passará o resto da sua vida em muito conforto, com bastante alimento, com enfermeira ao seu lado, medicamentos à vontade. Seu problema é dinheiro, está resolvido. O mendigo olhou para ele e disse: o senhor é louco? Como é que eu me submeteria a uma coisa dessa? E Leon Tolstói, finalizando, diz: olha, eu estou vendo que você tem 2, eu só preciso de 1. Eu lhe darei 50 mil rublos por apenas 1 olho seu. Você continuará a enxergar perfeitamente com apenas 1 olho, e eu lhe darei a quantia de 50 mil rublos para resolver definitivamente todos os seus problemas financeiros e você viver na abastança até o fim da sua vida. Ao que o mendigo lhe responde com uma certa mágoa, dizendo: o senhor é louco, retire-se daqui imediatamente. E Leon Tolstói lhe diz: está vendo, meu amigo? Você é milionário e não sabe. Então, meus amigos, nós somos milionários de muitas coisas, não somente da saúde física, mas de muitas outras bênçãos que recebemos e não nos damos conta. E ficamos muitas vezes preocupados com ganhar dinheiro, porque nos foi incutido na mente que a felicidade é ter muitos bens, é ser muito rico. A nossa mídia, os nossos meios de comunicação passam uma imagem deturpada do que é verdadeiramente felicidade. Nós temos que ganhar um carro novo, carro importado, de preferência, né? Temos que ser jovens, esbeltos, bonitos, magros. Eu que sou do Ceará, então, vai ser difícil ficar bonito, não é? Mas nos passa essa ideia, que nós temos que ser jovens, ricos e belos, como se isso fosse sinônimo de felicidade, e não é. E não é. Vocês lembram aqui do Salmo 23? Como é que é a primeira frase do Salmo 23? Quem pode me ajudar? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vocês sabem como é que eu lia isso, essa passagem, e como é que eu interpretava equivocadamente? Eu lia assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que inconscientemente eu registrava: o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar sem que eu faça nada para isso. É isso que está escrito lá? Nada me faltará. Vejam que é diferente de tudo Ele